Ouvi minha avó me chamando do outro lado do céu. Ela vestida de branco e na cabeça um véu. Talvez a pele dela tivesse um tom azulado. Pássaros cantam em coro com vários anjos do lado. Me aproximo com calma até chegar do outro lado. Ela me olha e já sabe que eu fui derrotado. Ela me puxa, me abraça com o calor de uma estrela. Logo a tristeza brota com várias noias na minha cabeça. Ela me pede calma, diz que tudo vai ficar bem. Disse que sabe como eu me sinto, pois já passou isso também. Os meus olhos embaçam, lágrimas lavam meu rosto. E eu pergunto pra ela, por que disso conosco? Ela enxuga meu rosto e fala, filho, não liga. Pois a vida é uma viagem com passagem só de ida. E como num passe de mágica, sinto a tristeza sumir. Eu me sinto bem melhor, digo que não quero partir. Ela diz que me espera, falar pra eu não ter pressa. E quando eu chegar aqui, a gente faz uma festa. Ela beija minha testa e se despede de mim. Sumindo na luz, ela me deixa sozinho. Eu acordo chorando, me levanto do sofá. Eu olho pro céu à noite, eu sinto o tempo parar. Espera por mim, um dia que eu te visito. Vou levar um dominó pra você jogar comigo.